cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Me foge a vida, mas eu gosto de viver. Quanto mais me foge a vida, mais eu gosto de viver. Há uma esperança perdida, outra acaba de nascer. Quanto mais a vida, mas eu gosto de viver. Esperamos sempre um bem que por bem nos aconteça. Esperamos sempre um bem que por bem nos aconteça. Pois o futuro de alguém não há ninguém que o conheça. Esperamos sempre um bem que por bem nos aconteça. Coração que quer viver, não há desgosto que o mate. Coração que quer viver, não há desgosto que o mate. Mesmo quando anda a bater, somente por quem lhe bate. Um coração que quer viver, não há desgosto que o mate. Foge-me tanto que às vezes nem sei dizer. A vida foge-me tanto que às vezes nem sei dizer. Se este meu pranto é o canto que o cisne canta ao morrer. A vida foge-me tanto que às vezes nem sei dizer. Ora então, bem-vindos ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, aqui no FM da Boa Nova, o segundo deste ano de 2015. Não é demais desejar a todos um bom ano ainda, estamos a tempo de ter estes desejos e claro, que eles se concretizem, naturalmente também, fazendo companhia aqui à Boa Nova e, nomeadamente, ao nosso programa. Pois, como é hábito, temos todas as semanas um álbum em destaque, um autor em destaque, e no caso vertente, voltamos ao fado. Já o fizemos na semana passada, com a Beatriz Almeida, e hoje temos a Paula Cristina. É também uma estreia aqui na Boa Nova, um disco que já está para venda e que nem mais nem menos, para que não haja dúvidas, se chama Quando o Fado Acontece. Pois, como habituamos os nossos ouvintes, temos, ainda que ao telefone, uma vez estamos a falar para Lisboa, a própria Paula Cristina, para nos falar desse seu trabalho, a quem já desejamos bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova. Muito obrigada, é um prazer enorme estar no vosso programa e é um gosto estar a partilhar com todos os ouvintes de todo o país e poder falar com eles um bocadinho sobre o meu novo trabalho e estar em direto convosco. Ai, meu país, de onde vais? Para onde vais? Com tanta gente a fazer, dos teus dias os meus ais. Ai, meu país, minha terra portuguesa, de Camões que tu tiveste pelo ventre da tristeza, todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, ainda canto descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Ai meu país, que trazes nos olhos fado desse rei que não voltou ao seu povo desejado. Na minha boca trago sempre o teu sabor, por isso te canto e digo, meu Portugal, meu amor, todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Temos aqui então um trabalho novo, um novo disco, uma edição da iPlay, que tem aqui vários temas, mas que vem muito por via do tradicional. E quando digo o mas, é para ressalvar que o trabalho anterior que tivemos aqui na semana passada não era assim, mas este, até por via, eventualmente, das próprias características da sua voz, é mais inclinado para o fado tradicional. Isso vem muito do seu gosto pessoal, ou também muito por perceber que a sua voz encaixa mais aí? Vem muito pelo meu gosto pessoal, e na realidade a minha voz encaixa mais no fado tradicional do que propriamente naqueles fados mais musicados, mais aqueles fados diferentes. Eu gosto mais do fado castiço, como se costuma dizer. Exatamente. É aquilo que me está na alma, mas que é aquilo que me caracteriza e é aquilo que eu sou, na realidade. Ora bem, já há pouco me confidenciou que tem, de algum modo, ligações familiares aqui à Beira, portanto, nomeadamente ao concelho de Góis, portanto, conhece aqui bem a zona. E agora, para que as pessoas nos possam perceber, antes de mais, quem é Paula Cristina, diga-me por onde tem andado e, ao que eu julgo saber, regressou a Portugal precisamente para cantar o fado. Olha, onde é que eu tenho andado? Viajando, quando a gente diz viajando, é aprendendo, no Exatamente. Fundo, não é? Porque tudo aquilo que... todos os percursos de vida são importantes para a aprendizagem do ser humano, como é lógico. E eu tive a minha, da melhor ou da pior forma, tive a minha também. Eu comecei a cantar fado com 8 anos de idade, era muito novinha. Na minha família há pessoas que também cantam fado, e algumas, inclusive, também têm nome e andam por aí a fazer algumas coisas, e são pessoas conhecidas. Mais tarde, era muito novinha, os meus pais foram muito ao fado, e ao fim de semana reuníamos-nos todos e lá íamos aos clubezinhos onde se reuniam as pessoas e onde havia fado. Eu, como era pequenina, era a que me destacava mais pela idade que tinha, e as pessoas gostavam muito de me ouvir cantar, e os meus pais também, aquilo tornou-se quase que um hábito. Fui crescendo, fui fazendo algumas coisitas, poucas, mas a escola, aquela época e aqueles tempos também eram outros, pois estamos a falar de 1970 e 75, para aí, mais ou menos. E claro, com a idade tudo vai andando, tudo se vai fazendo. E eu ainda em 1986 fui para a Inglaterra, ainda participei em alguns concursos cá em Portugal. Houve um concurso que participei, que fiquei em terceiro lugar, um concurso de fado que houve nos alunos da Apolo, já não me recordo muito bem qual era o nome do concurso, mas lembro-me que fiquei em terceiro lugar, participei em algumas noites, nas grandes noites de fado, mas para mim a grande noite de fado era como se fosse a minha festa anual, porque pisar o palco do Coliseu para mim era uma coisa surreal, não é? E eu gostava muito de lá ir, independentemente se ganhava, se não ganhava, fazia aquilo por desporto e gostava imenso de participar e de ver pessoas e de conversar um bocadinho com elas e de conviver, no fundo, porque o fado também é isso, é o convívio entre as pessoas, que é muito importante e é muito bonito quando é bom. Em 86 vou para a Inglaterra e, por curioso, quando chego à Inglaterra, vou trabalhar justo a uma casa de fados, por simples casualidade, por mera casualidade. Eu cheguei, no dia em que aterrei em Londres, levaram-me a um restaurante para jantar, o restaurante era português, vi que tinha uma guitarra e tinha uma viola e associei, aqui há fado. Perguntei ao senhor, aqui há fado, quem canta? Quem cantava na altura lá era a Maria Amorim, só que a Maria Amorim estava em Portugal a fazer os espetáculos dela. E eu disse, olha, eu canto, posso cantar um fadinho aqui? E a senhora disse, mas a senhora canta, a menina canta? Eu disse, canto. Então cantei e contrataram-me. Portanto, foi o meu primeiro trabalho e a minha primeira experiência com o fado, a sério, foi em Inglaterra. Estive em Inglaterra cerca de um ano e meio, entre cantar e fazer outras coisas, depois por razões pessoais decidi regressar a Portugal. Fiz um curso de instrutora de condução automóvel, porque é aquilo que eu faço na minha área profissional, embora neste momento não estou tanto no ativo, mas é o que eu faço, uhum. É ser instrutora de condução. E, claro, e como nós sabemos, a instrução é um trabalho muito intenso, muitas horas, e eu tive que fazer ali uma opção entre o cantar e o trabalhar, e deixei o fado. Deixei o fado durante uns bons anos, não é? Fui para a Espanha trabalhar como professora de autoescola, da Faculdade de Escola de Condução, e em 2011 regressei. 2009 comecei a andar cá e lá, uhum. Cá e lá, mas em 2011, quando assentei aqui um bocadinho os pés, aqui em Portugal, o trabalho não estava muito bom, isto que as coisas não estão fáceis, e eu pensei, bom, agora tenho mais tempo, tenho mais tempo livre, tenho mais tempo para mim, porque não fazer um trabalho? Isto surge porquê? Surge porque um dia fui aos fados, eu deixei de cantar fado, hein? Eu desde os anos 95, 96, eu deixei mesmo de cantar fado porque a minha vida profissional não dava. E então tentei esconder o fado dentro de mim em qualquer lado, não sabia muito bem. Só que o fado é um vício e o fado, quando está dentro de nós, quer queiramos ou não, vai na alma. Não é? Nós precisamos dele como se fosse ele que nos desse o alento para viver e é o nosso alimento. Porque quem gosta consegue perceber aquilo que eu estou a dizer. E eu, entretanto, levaram-me aos fados e eu disse, ai, os fados, epá, já não canto um fadinho há tanto tempo. Diz-me assim, uma prima minha, mas vais cantar. Eu disse, ai, não vou não, eu não sei os meus tons, eu já não canto fado há muitos anos, nunca mais cantei fado, não me vou meter nessa, não vou colocar nessa situação, porque isso não faz sentido. Vais. Eu, quando lá cheguei, encontrei um senhor que estava na viola de fado, que é o Vital da Assunção, que é o neto do professor Martinho da Assunção, e eu, quando olho para o senhor, conheci-o e digo assim, eu conheço aquela cara, mas de onde será destas vidas? Mas lá uns anos atrás, não era? Eu era uma miúda, lá uns anitos atrás. É pronto, fui cantar, as pessoas gostaram muito, havia um poeta na sala, tenho o prazer de ter trabalhos, neste trabalho, tenho o privilégio de ter poemas escritos por ele. Fiquei com o número de contacto do Vital, comecei a falar com ele e disse, olha, vou fazer um trabalho. Estamos a falar do José Manuel Machado, eventualmente. Sim, sim, sim, sim, o José Manuel Machado. Eu disse para o Vital, olha, Vital, estou a pensar em gravar um trabalho, mas um trabalho com a edição própria, para mim, para uma realização pessoal, para mim, para os meus, um dia que eu não esteja cá, olha, pelo menos fica cá para os amigos, para a família, deixo cá uma recordação. Que era uma coisa que eu deveria ter feito lá atrás e não fiz, e aquelas coisas inacabadas, por esta ou por aquela razão, sabemos lá nós porque é que não o fazemos, não é? As razões são diversas, não vale a pena referenciá-las, mas pronto, as coisas a gente ou faz ou não faz. E na altura não tive que agarrar, se calhar não tive que agarrar, portanto não podemos dizer que foi por isto ou por aquilo, não aconteceu. Pronto, e assim é que tudo começa. Ou seja, eu gravo o meu primeiro trabalho com o Vital da Assunção, faço a edição própria, e o trabalho começa de uma certa forma, fiz isto uma brincadeira, fiz isto uma realização pessoal, e o que é curioso é que na realidade o trabalho abriu-me portas, quando eu digo abriu-me portas, o que é que acontece aqui com abrir portas? Eu voltei-me a integrar no meio do fado, não é? Comecei a ir aqui, a ser conhecida aqui, a ir ali, começaram-me a convidar, começaram-me a ouvir e começou-me a aparecer pequenas coisas para ir fazendo. Algumas coisas com o Vital, porque ele próprio, quando surgia situações para fazer, eventos para fazer, era a mim que me pedia para ir fazer. Comecei a andar nisto, com muita calma, descontraída, e comecei a achar engraçado, também comecei a ganhar uns trocados, não é? Que também era giro. E isto foi andando, até que um dia eu estou num restaurante com uma pessoa amiga que fazia lá fados, e vem o moço, o Luís Cairo, e diz-me assim, ó Paulo, o que é que a Paula anda aqui a fazer? Disse, olha, daqui entretida, eu gosto de cantar, fiz um trabalho assim, fiz por Carolice, mas na realidade as coisas estão, olha, vai apresentar as coisinhas para fazer, e eu vou fazendo. E ele disse, mas a Paula, porquê que a Paula não tenta fazer uma coisa diferente? E eu pergunto-lhe como é que isso se faz, porque eu não sei como é que tudo isto funciona, como é que é possível tudo isto. E eu não tenho ideia. Ele diz-me, olha, vou falar com o meu agente e depois, se a Paula tem alguma coisa gravada, disse, pá, tem, levas um CD meu, do trabalho anterior, como é lógico. E até ali assim foi. Pronto, eles ouviram, gostaram, contactaram-me, pronto, e foi assim que tudo aconteceu, por isso daí o trabalho de chamar quando o fado acontece. Precisamente, e muito bem. É um bocadinho por aqui, a história é esta, não é muito além, este trabalho é um trabalho que na realidade é um trabalho diferente, teve um cuidado muito, quer dizer, eu acho que em ambos os trabalhos tive cuidado com aquilo que fiz, porque num tem um sentido e este tem outro sentido. Para já, tenho o privilégio de ser um trabalho mesmo meu, e quando eu digo mesmo meu, é porque fui eu que criei muitas coisas que estão ali. Embora havendo temas que são musicados com músicas tradicionais, também tenho temas neste trabalho que são musicados com música própria, fugindo um bocadinho ao fado tradicional, mas no fundo a nuance está lá. Claro. Tirando o meu terceiro tema, que é uma balada, foi um desafio, e que para mim é das coisas que eu não digo que mais gosto no trabalho, mas é das coisas que a mim me toca muito, aquela balada, porque foi um desafio, foi uma coisa diferente, foi musicada por quem foi, deu muito trabalho a fazê-la, e tudo aquilo que nos dá de trabalho depois tem outro sabor, como é lógico, não é? Carinho por aqui. Estamos aqui ao Sonho Lindo, precisamente há pouco falava de José Manuel Machado, tal o poeta que estava, por coincidência, estava naquela sala, e tem a música do Carlos Heitor da Heitor Fonseca. Da Fonseca, exatamente. O doce respirar de um vento brando, tocou numa guitarra, as cordas tremem. Os sons de uma viola soluçando despertam corações que à noite dormem. Os sons de uma viola soluçando despertam corações que à noite dormem. No silêncio que a noite convidava, meu corpo na fadiga adormecia. Nas nuvens do amor se embalava, sufocado o vento na esmia. Nas nuvens do amor se embalava, sufocado o vento na esmia. A noite nos meus olhos se deitava, dentro dela brotavam os desenganos. Sentia as mágoas tristes e ficava nas doces primaveras dos meus anos. Sentia as mágoas tristes e ficava nas doces primaveras dos meus anos. As mágoas tristes e ficava nas doces primaveras dos meus anos. Ou seja, os músicos, até os músicos têm uma história. Os músicos, foi giro porque os músicos, eu comecei a cantar e como sabe, e como as pessoas que cantam também sabem, que nós quando vamos cantar apanhamos os diversos músicos. Os que lá estão são aqueles que tocam para nós. E há um dia que eu vou, já depois de ter o meu outro trabalho cá fora e andar aí, há um dia que eu vou cantar a um sítio e encontrei e conheci o Carlos Fonseca e o Sérgio Costa, por curioso, estavam mesmo os dois. O Sérgio Fonseca, normalmente na guitarra portuguesa, e o Carlos Fonseca na viola de fado. O Carlos, sim, o Sérgio Costa na guitarra portuguesa, o Carlos Fonseca na viola de fado, sim. E como autor, como compositor do poema, das músicas, Carlos Heitor da Fonseca. Exatamente, sim. E encontrei-os e tivemos a conversa, trocámos números de telefone e diz-me assim o Carlos, epá, eu gostava de te conhecer melhor, gostava-te de ouvir num outro âmbito. Epá, eu faço ali uns ensaios ali, assim, assim, porque é que não vais lá e vais ver e tal? Olha, e foi assim que tudo começou, ganhámos amizade, gosto muito da forma como eles trabalham, e foi assim que eu os desafiei também para este trabalho, que para mim é uma honra enorme. Acho que cada pessoa tem o seu momento, e eles tiveram o momento deles neste trabalho, e têm o momento deles em tudo aquilo que eu terei que fazer, pois será com eles, para mim são os meus músicos, e não os dispenso por nada. Chega o dia para demonstrar os meus dotes fadistas ao som dos belos trinados que são tocados pelos guitarristas. Cantar uns lindos poemas com belos temas bem populares que façam vibrar a malta que ali se junta para escutar. Sexta, sábado e domingo para mim são dias de devoção. Cantar o fado em retiros que faz vibrar meu coração. Tal como em missa sagrada fico em pecado. se lá não fores, escutando o som da guitarra, cantando fado, fico melhor. Eu sou filha de Lisboa, linda cidade em forma de altar. Perante as sete colinas chora o rio Tejo vindo para o mar. Herdei o mesmo destino, triste ou alegre, há que avançar. Quando ouço uma guitarra, canto um bom fado para alegrar. Sexta, sábado e domingo, para mim são dias de devoção. Cantar o fado em retiros que faz vibrar meu coração. Tal como em missa sagrada fico em pecado, se lá não for, escutando o som da guitarra, cantando o fado, fico melhor. Tal como em missa sagrada fico em pecado, se lá não for, escutando o som da guitarra, cantando fado, fico melhor. Claro, tenho a produtora por trás, tenho a editora, que é a iPlay, como já referi, e tenho a JL, a JAP Produções, a JAP Studios, que foi onde eu gravei, que é o JL Produções, o meu agente, que é o João Lucas, e pronto, e alguma coisa que seja preciso, pois será ou contactado comigo ou com ele, e é assim que a gente, que nós tentamos trabalhar e tentamos fazer as coisas. Deixámos lá atrás, inacabadas, não pensámos muito bem naquilo, fizemos, eu acho que se aconteceu foi porque teve que acontecer. O título do... O nome ao trabalho fui eu que dei, fui eu que dei na realidade, mas na realidade veio de uma conversa que eu tinha tido com o poeta, porque eu disse-lhe assim, ele ninguém sabia que eu estava a gravar, ninguém sabia que eu ia fazer este trabalho, ele foi a única pessoa que soube, o Zé Manel, e eu disse assim, após Zé Manel, você, veja lá, se um dia destes dá-lhe aí uma luz, alguém dá aí uma luz para você me dizer um nome para o meu trabalho. Ele disse, está bem, deve estar que eu vou pensar. Mas olha lá, o fado acontece, o que é que acha do fado acontece? Pronto, mas aquilo ficou falado lá atrás e nunca mais voltámos a falar naquele assunto. Entretanto, quando o trabalho saiu, ou estava para sair, e faltavam aqueles pequenos pormenores, as capas, as fotografias, o arranjar isto, o arranjar aquilo, pensámos e em conversa com o agente, diz-me assim o agente, Paula, o que é que acha de este nome assim? E eu, não gosto muito e tal, mas... E um dia estou aqui em casa e digo assim, o fone dele diga assim, João, o que é que achas de quando o fado acontece? Epá, isso soa-me bem. Pronto, ficou assim, ficou. No fundo, buscar um bocadinho o diálogo que tinha tido com o poeta, e a única coisa que lhe lá meti foi quando o fado acontece. Eu andava aqui a pensar e pensei, quando o fado acontece, tudo surge, e este trabalho aconteceu porque aconteceu o fado. Foi por aí. Quis beber um baixo verde, nos olhos de minha mãe. E bebi só por ter sede, o vinagre que se bebe quando nada sabe bem. E bebi só por ter sede, o vinagre que se bebe quando nada sabe bem. Infinitos de nada, onde tudo era finito. Quando rasguei a alvorada em navalhadas de gritos da minha raiva afiada, quando rasguei alvorada, em navalhadas de gritos, da minha raiva afiada. Quis brindar a vida nova, que os meus sonhos me prometiam. Fiz contas, tirei a prova e vi aos pés uma cova que os meus próprios pés abriam. Fiz contas, tirei a prova e vi aos pés uma cova que os meus próprios pés abriam. Fonte verde, fonte verde, oh minha mãe de ninguém, quem te teve, quem te perde, quem te sonha, quem te bebe, quando nada sabe bem. Boa Nova, um mundo de emoções. Quem te teve, quem te perde, quem te sonha, quem te bebe, quando nada sabe bem. Esta é a explicação que eu tenho para o nome do meu trabalho, e que por acaso gosto muito do nome que lhe dei, porque... tem um fio, tem uma história, no fundo, a história é esta, porque esta história é a continuidade do que veio de trás. Pois bem, há pouco, só para não falhar o nome também do outro músico, ainda é o Filipe Larsson, que vem a trabalhar aqui. Sim, na Vila Baixa. É verdade, os músicos que tiveram comigo, portanto foi Sérgio Costa na guitarra, Carlos Fonseca na viola, o Filipe Larsson no baixo, e ainda há que referenciar o Pedro Bandeira, porque nós, no Carrão, uhum, porque nós no Sonho Lindo metemos um instrumento acrescido, que é o Carrão, é um instrumento flamenco, e como eu estive em Espanha, vem lá um bocadinho com aquelas origens, aquelas caixinhas de percussão, etc. E acho que o som é muito bonito. E então, como o rapaz toca bateria, ele inclusive é um familiar meu, toca bateria, e foi fácil para ele meter o carrão, portanto ele tinha lá toda aquela situação da bateria e da musicalidade, etc. Portanto, ele foi fácil, quando o desafiei, foi fácil fazer isso para ele, e estou muito contente com o resultado final, sem dúvida que estou muito contente com o resultado final. Escuta, acho que ficou muito bonito o Sonho Lindo. O Sonho Lindo, exatamente por ser diferente, é que ficou bonito e que eu gosto tanto. Na realidade é isso. Para compor o pacote, e como digo, o pacote associado à produção física do próprio disco, como disse há pouco, está para venda, associado à ideia de falarmos aqui do tradicional, vem a ter no livrinho onde tem as letras e as referências técnicas, o fundo do filigrama, que é algo tão típico português. De onde veio esta ideia, e a quem se deve a produção técnica deste livrinho, enfim, de algum modo, da questão do que mostra este disco? Acho que foi mesmo a pessoa que elaborou depois a parte das capas. Acho que foi o... Rodrigo Henriques. O Rodrigo, em conjunto com a gente. Acho que esta parte... Está-me a falar da parte da capa... Da capa em si, e depois do livrinho que está interior, que tem, de fundo, aparece várias imagens de filigrama. A filigrama. Exato. Não, isto foi mesmo... Isto é trabalho, está aqui. Isto foi desenho do Rodrigo... A parte de design foi do Rodrigo Henriques. A sessão fotográfica da Wanda Guerrinha, que por sinal é uma amiga minha, foi ela que me fez as fotografias, e todo o trabalho da própria fotografia, portanto ela só tirou a fotografia, e todo o trabalho da capa, todo o trabalho dos poemas, da imagem, da filigrama, que como diz, foi exatamente o desenho do Rodrigo Henriques, que é ele que faz toda esta parte de... Eu vi, gostei, quer dizer, no fundo todos nós trabalhamos nisto, o agente, porque assim nada vem cá para fora, as pessoas fizeram, ia para o agente mandava para mim, comunicava comigo, gostamos, não gostamos, avançamos, não avançamos, fazemos alterações, não fazemos alterações, portanto isto foi um trabalho de equipa. Mãos e mostras o teu mundo, pedes que me aproxime e fique perto. É o convite ao sonho mais profundo, chegada ao final do meu deserto. É o convite ao sonho mais profundo, chegada ao final do meu deserto. Espero por ti aqui nesta estação, no silêncio abafado de um grito. Corre o vento a favor da ilusão, um caminho que só acaba no infinito. Corre o vento a favor da ilusão, um caminho que só acaba no infinito. Chegaste a mim, perguntas se sou eu. Se sou eu, és tu, somos os dois. Sinto cruzar-se o teu corpo pelo meu. Ensaias os passos que dás depois. Sinto cruzar-se o teu corpo pelo meu. Ensaias os passos que dás depois. Dizer-te de novo que só eu sei. Vejo o mundo a correr a nosso lado. Venho de um sonho lindo que matei. Essa era a lição do nosso fado. Venho de um sonho lindo que matei. Essa era a lição do nosso fado. Sabe quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso da Cristina, temos sempre uma fase de desafios. Eles são três. Vamos então ao primeiro. Imagino que vem fazer aqui um concerto, e eu normalmente dou por sugestão fazê-lo aqui em Oliveira, mas porque não é em Góis? Enfim, para estar a trabalhar em casa, e que lhe dizem que pode trazer consigo dois autores nacionais, dois autores, dois cantores. Quem é que a Paula iria convidar? Se eu pudesse ir aí e convidar duas pessoas para exatamente, ir aí trabalhar, autores, para ir aí fazer um concerto comigo. Exatamente, nacionais. Uma delas levava sem dúvida nenhuma ao Luís Queiro. Luís Queiro, muito bem. Que Luís Queiro levaria... Já foi nosso convidado também aqui no Caso Fazem. Também? É verdade, sim, sim. Já esteve pois, no lugar onde está agora. Luís Queiro, e sabe, ele no fundo é a pessoa que consegue ter... É a pessoa que despoltou este trabalho. Muito bem, muito bem. A quem estou muito grata, porque, porque no fundo ele é mais novo do que eu, não é? É muito mais novo, é um miúdo à minha beira, e na realidade eu disse ao Luís, muito obrigada, quando ele me deu o nome do número do agente, para eu começar tudo isto, disse ao Luís, muito obrigada. Ele disse, não tem por que me agradecer, se eu não gostasse, eu não lhe dava, não lhe falava consigo desta maneira. Eu gosto de si, gosto de a ouvir, acho que você canta bem e acho que você tem tudo para fazer uma carreira. Portanto, foi as palavras e essas palavras nós não esquecemos. Portanto, Luís Queiro seria um dos meus convidados. Namora-me com teu olhar profundamente, sacode a minha alma. Nada mais em que pensar. Encha todo o meu ser até que a mente. namora-me com as mãos quando se atrevem ligeiras no meu rosto a deslizar. Vê que se não dizem nem se escrevem as emoções trocadas no olhar. Não dizem, nem se escrevem as emoções trocadas no olhar. Namora-me se quiseres, mesmo em segredo, que a chama do meu amor pode acabar. Não deixes que eu me perca aquém do medo que um dia tu me deixes de namorar. Não deixes que eu me perca aquém do medo que um dia tu me deixes de namorar. É um desafio, que eu iria gostar imenso. Tenho a certeza que as pessoas também iriam gostar. E era um desafio que eu iria fazer com todo o gosto. Muito bem. Naquela praia fluvial de Góis, portanto, estava um sítio onde ótimo. Quisesse, para mim, Góis, Oliveira do Hospital, tudo o que é para cima de Lisboa é bonito. Muito bem. Então agora vamos ao segundo desafio. Vem alguém da cena internacional que vem cantar a Portugal e que, chegando cá, conhece o seu trabalho e que gostaria muito de ter a sua colaboração nesse tal concerto. Com quem gostaria de participar, enfim, internacional, que venha a Portugal cantar? Internacional? Olha, eu identifico-me muito, é engraçado, mas eu identifico-me muito com os espanhóis, com os cantores espanhóis. E por acaso é engraçado que eu gostava de cantar com o Pablo. O Pablo Alborán. Com o Pablo, sem dúvida. Muito bem. Creio que já foi a Carminho que já o fez, não é? É verdade, a Carminho teve esse privilégio e foi uma coisa enorme e que foi muito bonito, e é muito bonito o tema e a forma como eles fazem as coisas, mas eu sem dúvida também gostaria de ter esse prazer. Pronto, está aqui o desafio feito. Adoro o Pablo e acho que ele tem uma voz muito, muito doce, muito característica do canto espanhol, acho que está lá. E depois, como já fala um bocadinho português e consegue dar ali aquele ar, também já, ou tenta cantar ali aquela um pouquinho de fado, como ele disse, à maneira dele, acho que era uma pessoa que eu gostava. Sí. No mencioné tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Agora o terceiro desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que chegam ao pé da Paula Cristina e dizem: Paula, faça uma versão de um tema dessa tal banda ou autor para entregar o tal distributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e que tema é que escolheria? Eu gosto muito dos Polo Norte. Polo Norte, portanto, Miguel Gameiro. São coisas diferentes, aliás, eu adoro os chutes e Ponta Vez, mas gosto muito dos Polo Norte. Muito bem. E que tema é que escolheria? Que tema é que eu escolheria? Estou a aprender a ser feliz. Vai aprender a ser feliz. Está escolhido este tema de Miguel Gameiro. Andar nesta estrada, por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada de sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas na verdade estou aqui para te sentir, para te ver a sorrir. Estou a aprender a ser feliz. Às vezes sem querer, talvez também queira cantar-te baixinho, dar-te um carinho e tudo esquecer. Já passou a fase do desafio. Eu posso dizer que este trabalho levou mais de um ano e meio a ser feito. A sair. Desde que começou até sair, levou mais de um ano e meio. É a triagem, é o escolher cuidadosamente os poemas. Agora vamos lá ver que música é que vou pôr aqui. Depois vem um que dá uma ideia. Pá, vamos pôr esta música. Vou fazer uma música diferente. Nós temos que ver se gostamos ou não gostamos. Portanto, tudo isto é trabalho. E todo o trabalho tem que ser remunerado. É? Nós só conseguimos, nós os artistas, eu falo por mim, falo por todos os meus colegas, nós só conseguimos ser pagos se as pessoas comprarem o nosso trabalho. Pronto, esta é uma perspectiva, o trabalho está cá fora para as pessoas o comprarem e não só, para as pessoas gostarem, para as pessoas ouvirem, para as pessoas darem opinião, etc. Portanto, no fundo, nós somos uns entertainers, entretemos pessoas, pronto. E depois os espetáculos, ou seja, o espetáculo à parte de tudo, eu acho que é aquilo que é mais gratificante para o artista em todos os aspectos. Em todos os aspectos possíveis e alguns. Eu, por exemplo, eu quando entro num palco e tenho uma sala cheia, como ainda há pouco tempo tive o privilégio de trabalhar para o Cântico Alentejano, em Regueiros de Passarás, quando foi o aniversário lá da cidade, e o Cântico Alentejano, como nós todos nós sabemos, já é património material da humanidade, etc. Uhum. E fui, o auditório estava cheio. O espetáculo foi meu e também foi do Luís Queiro, uhum. lá com também tinha as bailarinas de flamenco, etc., porque ele faz ali uma coisa gira. E para mim, aquilo que me enche e que me alimenta é entrar num palco e ter sala cheia. Quando eu falo em sala cheia, não me interessa se são 50, se são 500. Eu não tenho problema em enfrentar o público. Quanto mais público, parece que... É um alimento para a alma, não é? Apesar de nós ficarmos um bocadinho nervosos. Claro, sim, mas é um alimento da alma. Ficamos. Claro. E também ainda é bom que ficamos, porque quando nós sentimos que temos a borboleta no estômago, é sinal que nós sentimos a noção da responsabilidade. No dia em que essa borboleta no estômago não chegar lá, as coisas é um bocadinho complicadas. Mas, claro, na realidade, à par do trabalho, é pá, que venham muitos, muitos espetáculos. Porque te amo, Lisboa, me encanta a tua grandeza. Vou no Cancelheiro à proa, mirando tua beleza. Sete colinas são rotas, brilhando em noites de lua. Bailas ao som das gaivotas, toda enfeitiçada e nua. O fado teu, filho querido, por nós é tão adorado. Faz-nos perder o sentido, tem magia ao velho fado. Ontem era só um sonho, hoje é já realidade. Sonhei fado risonho, tenho fados de saudade. Sou gaivota transportada, nesse navio vou à proa. Estou por ti apaixonada, porque te amo, Lisboa. Agradecer a disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova. Iremos falar seguramente mais vezes. E claro, fica o convite, quando estiverem que estão aqui bem perto de nós, em Góis, para as suas viagens naturalmente pelo verão, que nos venha visitar e teremos de voltar a falar. Com todo o gosto, com todo o gosto, Pedro. É assim que tiver a oportunidade de o conhecer pessoalmente. Aliás, eu gosto muito de conhecer as pessoas com quem falo por telefone, pessoalmente, porque gosto de as conhecer, fico curiosa, porque uma gaja nós estamos a falar com as pessoas, estamos a imaginá-las como... Bem, você a mim não me imagina, porque... Não, que tenho a vantagem de haver aqui na capa de disco, e aliás tem... Eu não tenho uma figura, não tenho uma fotografia tem sua, uma, mas... Para além da voz, tem uma figura muito bonita, que também, naturalmente, na escolha do disco, também muitas vezes influencia. Não é? Obrigada. Quis ser o sol e o teu mundo, a lua do teu olhar, entregar-te amor profundo numa concha de outro mar, entregar-te amor profundo numa concha de outro mar. Esse mar sem areia, com as lágrimas a bailar. Apanhei a lua cheia, quis teu corpo alumiar. Apanhei a lua cheia, quis teu corpo alumiar. Na concha do nosso amor, juntei sóis e pintei luas. Eu fiz achas de calor, prendi minhas mãos às tuas. Eu fiz achas de calor, prendi minhas mãos às tuas. Para que tivessem mais vida, nossos corpos na loucura. Construí a ponte unida a duas margens seguras. Construí a ponte unida a duas margens seguras. Quis ter um céu para te dar, quis que Deus fosse meu. Eu de tanto desejar, quis ter um mundo só meu. Eu de tanto desejar, quis ter um mundo só meu.